Hoje nós vamos curtir, eu quero te apreciar, até meus olhos brilhar. Hoje você é seu lobo, você vai ser minha lua. Eu sei que o nosso lance é proibido, mas eu sei que você gosta do perigo, que adora viver um amor bandido. Quantas loucuras eu quero fazer com você nessa noite escura. Esse é meu sonho, quando me leva pra ver o brilho da lua. Então vamos curtir, deixa fluir, o mundo é a morada do mistério. Eu estava tão longe, agora estou aqui, só pra te ver sorrir. A noite já caiu, hoje vou me produzir, hoje vou sair. Eu quero é curtir, eu não tô nem aí pro que vão pensar de mim. Quantas loucuras eu quero fazer nessa noite contigo. Este é o meu sonho, me leva pra ver o brilho da lua. Você me satisfaz, você me satisfaz. Hoje eu quero curtir, hoje eu quero curtir, hoje eu quero curtir. Que coisa tão linda, que maravilha na beira da piscina. Seu jeito de me olhar, toda bandida. Seu sorriso me fascina, cheguei a flutuar. Quando senti seus lábios beijando o meu pescoço, entrei em êxtase, senti a sua mão tocando o meu corpo, tirando a minha roupa. Adoro seu jeito bandido, que me deixa louca. Essa noite eu vou ser sua lua e também a sua loba. Me abraça mais forte, segura o meu cabelo e beija minha boca. Hoje eu quero ficar louca, eu não tô nem aí pro que vão pensar de mim. A noite é nossa, deixa fluir, eu quero é curtir. Eu quero é curtir. Eu quero é curtir. Eu quero é curtir. Quantas loucuras eu quero fazer nessa noite contigo. Este é o meu sonho, quando me leva pra ver o brilho da lua. Você me satisfaz, você me satisfaz. Hoje eu quero curtir, hoje eu quero curtir, hoje eu quero curtir.